excluídos da sociedade, atrás das grades, a maioria das periferias do Brasil. Um povo pobre que tenta sobreviver com baixo salário, sem segurança e sem infraestrutura, e que por algum motivo entra na vida do crime e comete erros. Aí, véi, a todos do sistema carcerário, aonde só a humildade prevalece. Um pedaço do inferno, inferno aqui é. Um pedaço do inferno, inferno aqui é. Um pedaço do inferno, inferno aqui é. Um pedaço do inferno, inferno aqui é. Onde eu estou. Seja bem-vindo ao inferno, verdadeiro pesadelo, aonde o mal impera, o horizonte é vermelho. Só sangue que jorra, sofrimento, revolta, covardia que o povo não vê. A verdade que a mídia não mostra, o clima é de tensão. Não existe alegria, é miséria, é o terror. No nosso dia a dia, saudade da família, dos amigos, da favela. Depressão matou os irmãos dentro da cela. Solidão, dor, ódio, agonia, cercado pelo horror. Os homens me vigiam, medo, desespero, muito tormento. A paz não existe na vida dos detentos, mas tento sonhar com a liberdade, sair de trás das grades, lutar pela vida, encontrar felicidade. Cadeia é um lugar onde impera a violência verdadeira, a batalha pela sobrevivência. Sistema prisional, escola do crime. Retrato de um Brasil onde a lei não existe. De dentro da muralha seu espaço é disputado. O certo é certo e o errado é cobrar. Do outro lado da muralha a vida é triste. Tem que ser guerreiro pra lutar. Felicidade, amor não existe. Só esperança, sofrimento no ar. Do outro lado da muralha a vida é triste. Tem que ser guerreiro pra lutar. Felicidade, amor não existe. Só esperança, sofrimento no ar. Rebeldia, covardia, muita injustiça. Torturas escondidas, internos viram vítimas. Do descaso, do abandono, amontoados em celas imundas. Dentro de um sistema falido, sem estrutura. Negligência mora aqui do meu lado. Querendo ou não, meu irmão, o clima aqui é embaçado. Minha guerreira, meus filhos, lembranças me fazem chorar. Solidão impera aqui nesse lugar. Dentro do meu barraco, sonho com a liberdade. Quero fugir daqui, sair dessa maldade. Aqui bandido chora e a mãe não vê. Sem perceber a neurose vai te corroer. Ver e ficar de boca calada é a lei do silêncio. Sem carinho dos familiares, é sofrimento, é miséria, é muita maldade. A solidão da detenção, verdadeiro tormento presidiário. Meu amigo também tem sentimento. Do outro lado da muralha a vida é triste. Tem que ser guerreiro pra lutar. Felicidade, amor não existe. Só esperança, sofrimento no ar. Do outro lado da muralha a vida é triste. Tem que ser guerreiro pra lutar. Felicidade, amor não existe. Só esperança, sofrimento no ar. Lágrimas que escorrem, vidas perdidas. Luto das famílias, muita selvageria. Superlotação dentro da detenção. Vontade de fugir dessa lei do cão. Fuga, rebelião, a revolta se espalha. Pânico, correria, polícia armada, estocada, porradas. Nas celas o fogo se alastra, morte, sangue, pessoas massacradas. As principais reivindicações que a gente não querendo são 17 que a gente tem no momento para ser transferido. E já foi entregue também várias reivindicações na mão do juiz. Primeiramente, o que a gente está aqui é a nossa integridade física, certo? Não sofrer represária, porque nós temos certeza, nós já conhecemos essa raça aí, que na hora que a gente soltar, eles vão querer matar a gente. Matar a gente. É um ser humano sem direito de defesa. É um massacre total dentro da cadeia. Ignorância, violência,